WL no pique. Aposentei o Havaiano, eu vou de 12 mola. E as bebê que falava mal, hoje vai ter que ouvir. Que nós tá revolucionando, tá contando as notas. Nós topa tá com tal fiapo, pronto pra explodir. E a caissara que eu passava e cê não dava bola. Hoje virou a tal da diaba que cê quer subir. Aê bebê, não liga não, tô ocupado agora. Com a Patricinha da Nadona lá do Morumbi. Mas nós não cai em golpe, então não mete o lock. Da minha parte é forte, forte pra quem for me ouvir. Nós não conta com a sorte, é que a fé tá mais forte. Recalcado é só no pote se tentar subir. Mas nós não mete o lock, nós não cai em golpe. Da minha parte, forte, forte pra quem for me ouvir. Nós não conta com a sorte, é que a fé tá mais forte. Recalcado é só no pote se tentar subir. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. Assim pique bom jogador, nós vai driblar tudo e todos que vier obstruir. Assim como bom sonhador, eu vou lutar. Pois bem, sou bem pra quem não para e busca evoluir. Assim como bom cantor, irei cantar. Para os males afastar e repelir. Assim como quem crê em Deus, eu vou orar. Pois onde ele é, o chão piso sem medo de cair. Estilo perseverante, falando a boca de quem me chamava de ruim. Mundão girou e o que era só escassez brava se transformou em uma jornada de luxo e din-din. Persistente sempre estive na batalha, até mesmo quando as lágrimas vêm atingir. Por isso Deus abençoou e nós da gargalhada. Pois optei por virar o jogo e não por desistir. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. Abre espaço, a tropa tá passando, é o track revolucionário. A tropa tá passando, é o track revolucionário. É o WL no beat.